É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Repertório novo do Pretinho das Milícias. Segura Jairo Records. JL Computadores. Bora Portal da Rocha. É. Primeira parte eu te digo que já sei de cor. Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó. 45 do segundo tempo vem a parte boa. A boca que era sua beijando outra pessoa. Aí nos acréscimos falam como isso passa. Vitamina de quem sobe começa a crescer de cachaça. Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Segura Zé Alvo CDs. Estação da Rocha, Abel CDs, Francisco CDs. A primeira parte te digo que já sei de cor. Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó. 45 do segundo tempo vem a parte boa. A boca que era sua beijando outra pessoa. Aí nos acréscimos falam como isso passa. Vitamina de quem sobe começa a crescer de cachaça. Então bora beber com nós, porque a Marta é brava. Chifre mole e água dura. Diz. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole. Só cura assim, né? Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole e água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Segura JHD Produções, galera de região da praia. Bora beber com o Naldo, que é a Marta Brava.